suas vestes eram alvas, salpicadas de sangue. O nome desse varão é fiel e verdadeiro. O exército dos céus seguiam o cavaleiro. Vieram para guerrear a guerra santa do Cordeiro. A besta e o falso profeta lançados foram no fogo. Vitorioso foi então o fiel e verdadeiro. Com uma vara de ferro regirá ele as nações. A espada de sua boca ferirá os transgressores. Jesus, o Filho de Deus, coroado e vitorioso. Senhores, é agora Rei dos Reis.